Vamos até 88, até a Suíça, mas antes ainda temos de passar pela Irlanda, pela Bélgica e tudo começa na Noruega. Onde, recentemente, uma estatística revelou que viviam as pessoas mais felizes do mundo. Em 1985, de facto, assim parece ter acontecido. As Bobby Sox, que venceram o Festival de Eurovisão daquele ano. Felicidade não faltou, foi mais que muita para as intérpretes. La Dette Swing, a música que venceu este festival, então, em 1985. Vamos ficar com esta melodia para abrir mais uma edição excepcionalmente mais curta do Histórias da Eurovisão. Vamos à música. Ficou popular esta melodia de Sandra Keane, mas tudo começou no Festival da Eurovisão, como aliás outras tantas melodias. Sandra Keane, em 1986, interpretava o tema J'aime la vie e foi uma das raras músicas dos anos 80 que figurou nos principais tops, mesmo sendo cantada em francês. Então, para escutar, a música de Sandra Keane, J'aime la vie, vencedora pela Bélgica do Festival da Eurovisão em 1986. Je suis O próximo artista dá pelo nome de Johnny Logan. Participou pela primeira vez em 1980 no Festival da Eurovisão. E em 7 anos construiu uma carreira de sucesso. A prova disso foi que nesse mesmo ano, 1987, Johnny Logan com Hold Me Now venceu o Festival da Eurovisão participando pela República da Irlanda. Ora então, o próximo tema, antes de me despedir, o próximo tema é de Johnny Logan, Hold Me Now, a participar pela Irlanda e vencedor do Festival de Eurovisão de 1987. I could say how much I'll miss you when you're gone, how my love for you will go on and searching for. Though I won't be there anymore, I will always love you. What do you say when words are not enough? What can I say when my words are not enough? A música que vai encerrar estas histórias da Eurovisão de hoje, 16 de outubro de 2010, é a música de Céline Dion, que venceu, em 1988, o Festival da Eurovisão daquele ano. Ela participou pela Suíça, apesar de ser canadiana. Participou apenas uma vez. Bastou para ficar na história da Eurovisão. Venceu, então, o festival num ano em que, se diga até, houve particularmente bons concorrentes. Mais ainda, foi difícil para Céline Dion vencer. Ora, porque naquela altura o inglês começava a ser a língua predominante, começava a, digamos, vencer a batalha, entre aspas, contra a língua inglesa, aliás, a língua francesa. Precisamente aquela em que Céline Dion cantou e na qual ainda cantaria por mais alguns anos. Para encerrar então, música de Céline Dion, Ne partis pas sans moi, vencedora do Festival da Eurovisão em 1988, pela Suíça. Fique bem, tenha uma boa noite e até para a semana. Qui cherchez l'étoile, vous qui vivez en rêve, vous héros de l'espace, au cœur plus grand que la terre, vous donnez-moi ma chance. Vous allez peut-être trouver de nouvelles musiques. Vous, donnez-moi ma chance. Je sur des rayons, sur des